sax, Iná. Iná. Trompete, Dundum, trombone, Bira, guitarra, Serginho e Arru. A gente agradece de coração a participação dessa rapaziada linda. Valeu, valeu. Salva de palmas pra galera aí. Vamos lá, gente. Demais. Demais.